Alfa, após primeira direita aqui, no pátio 3. Já estamos prosseguindo no táxi, ok? Bom dia. Parada Barra, Zulu de Leste Serra. Zulu de Leste Serra, modifique frequência para 1-2-3-4-5 para coordenação com demais tráfego, bom voo. Grato, vai transferir, frequência livre. Do Quebec Serra, chame tu, 186, bom pouso. 186, obrigado. Olá, Salvador, muito boa tarde, papá, tripla Romeu Gol. O 396, seu solo 57, livre à direita, ao livrar 121, decimal 9. Direita 219, com o 396. Identificação, prossiga na chegada a MAN, ajustou o time turno 0 no 3, desça inicialmente para o nível 070. Eu quero para o 070, para o Diamante, já identificou o Romeu, Romeu Gol. Antônio, Gol 1925, atingindo 070. Autorizado, pistola 0, web 5729. Pistola 0, 3. 4000 com 1013. Controle 35627, passou pouco, autoriza pro de Aracaju. Aguarde. Um localizador. Completa aproximação, chame torre 186, bom pouso. 26, obrigado, boa tarde. 5627, 627, voa direto Aracaju. Autorizado, 5627, obrigado. Gol 1925, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 195, limitado localizador, gol 1925. Esquerda 195, limitado pelo lote. Luiz 155, passa nível 1-60, chama o centro Recife, frequência 1-251, alterno 3325, boa viagem. 251-3325, boa tarde. Copiado, faça 360 pela esquerda aqui, Lou Quebec Serra, reporte reinterceptando a final da 17. 360 pela esquerda, Quebec Serra. Torre Salvador, boa tarde, torcedor 2231, baixa o travô, 5 meses. Passarei, estou recebendo muito baixo, ok, a sua transmissão. Segue o equipamento, continue na aproximação e aguarde pista livre. Aguardando livre, passarei 2231, melhorou um pouquinho? Afirmativo, agora sim. É o fone. Rumba 18, desça para 4000 pés. Posicionamento a gente não teria. Vou contactar infra-aéreo aqui para definir a posição. Só instante, gentileza. Ah, chegou agora aqui. Pronto. Obrigado. Solo, muito boa tarde, Web 5729, livrando. 5729, boa tarde. Pousou, livrou, Alfa, Juliette, bate 1 no portão 01. Alfa Juliette, portão 015729. Repousando 0, parceiro 2231. Quebec Serra, reintercepta a final da 17 prosseguindo. Reinterceptando Quebec Serra. Mike Eco Delta, passe 4 já assinado, confirme. Mike Eco Delta. 925, desça para 2000 pés. 2000 pés, o 925. Uno 8, vetoração para sequenciamento, mantém presente para o rumba 18. No 925, curva esquerda, proa 160, informe estabilizar o localizador, Gono 925. Esquerda 160, reportará estabilizado. Pelo grau 01 Norte, livre pouso, pista 17. Alô, Salvador, muito boa tarde, céu azul 41118, portão 3, pista uniforme 380, confirme. 31, solo ao 02, livra direita, livra 121, decimal 9. Céu 2545, trip 5627. 380, confirme. Ok, atualizado agora é a Vitor. Nós vamos fazer só uma troca de frequência, mas pode manter essa inicialmente. Na sequência vai chamar 12110. Inicialmente é do solo. Já temos aprovado o Confins 380, está no portão 3. Só um minuto para a cópia, por gentileza. Mais um minuto. Salvador, parceiro 2231, boa tarde, Levan. 2231, boa tarde. Remota 14, parte principal. Táxi autorizado Alfa e Juliette. Alfa, Juliette, 14-2231. Corrigindo 18895. 18895. Bomba no 8, desça para 2000 pés, informe o localizador. 2000, tá certo. 2145. 2145, desça para 4000 pés. Back Serra, solo 03, livre à direita, uma boa tarde. Torre Salvador, eu vou 1925, estabilizado no norte. 925, boa tarde, continue na aproximação, tem livre pouso, pista 10, vento no 3, 0 graus, 1 noite. Confirma o vento, por gentileza? Confirmo, 1-3, 0 graus, 2. É, possível confirmar de novo? O 925 confirmando como recebe a torre. Agora 5 por 5. Romeu, Romeu, Golfo. 0-0, Romeu, Romeu, Golfo. Gente, livre pouso com vento no 309 com 1-1. No 30, ok? 1-30, 130. 130 com 11. No 8 na escuta do solo? Escuta, pronto, pronto. Pode sintonizar 121-10, por gentileza. 21-10. 3145, autorização para sequenciamento, mantém presente para o 3145. Será para o 3145. Romeu, Romeu Golf, reduz a velocidade para 210 nós. 210, Romeu Golf. Desça para 3000 pés, mantendo a presente para o 3145. 3000 na proa, 3145. Estabilizando, Vitor 8. Vamos no 8, complete a aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. 1895. Bomba 1-8, como recebe a torre, confirme. 5. Mano, estou recebendo um forte chiado na fonia, ok? Continue a aproximação e aguarde pista livre. Continuar a aproximação, aguardando pista livre, rumo no 8. Golo 925, solo 07, direita 121 decimal 9. Direita 219. Solo Salvador, é o gol 1925. Prontidona, passar no localizador 314. Solo Salvador, gol 1925. Torre, gol 1925. 1925, chame o solo agora na frequência de 121, decimal 10, ok? 10 agora. 2110. Condição de reduzir para 180 nós. Já estamos reduzindo cabo de 80. Gente. Rumo 18 no localizador. Rumo 18, controle Salvador. Gente, inicie espera sobre a rotatória, chame torre 18895, que ele tá valeu. Esperado sobre a rotatória 18895, Tango Romeu. Salvador, Papa Tango, que Tango Romeu. 1709. Informo que o tráfego à sua frente está a 6 milhas, ok? A nave Embraer 110. 7, 2, 3, 1, 4. O rumba 18 tem livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. Rumba 18, livre pouso, 110. Pode 5 no localizador? Estabilizado. Repete aproximação, chame torre 1086, questão 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Romeu Golf, desça para 2000 pés, ajuste 1003, forme localizador Romeu Golf. 2000, passará estabilizado Romeu Golf. Salvador, 3145. 3145, uma boa tarde, continue a aproximação, número 8. Aguarda a pista livre. Aguarda. localizador Romeu. Sete aproximação, chame Torres, 108-95, bom pouso. Dois dados centrados, não, boa tarde. Romeu Golfo, boa tarde, continue na aproximação, reporte externo, intenção de pouso no 0 ou no 7? Reporte externo, circular para o 1-7. Ok, ciente, Romeu Golfo. O rumo a 1-8, solo aos 1-2, agilizando para liberar a pista, por gentileza, agilizando a liberação. Já, tá de problema, é o Golfo 1-8. Can 3145, vento no 20 graus, 1-1, nós tem livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, alerta 3145. Rumba 1-8, vai prosseguir via Alfa e Delta, me chame na Delta para o cruzamento. Alfa, Delta, reportará para o cruzamento. Oi, está autorizado para seguir o sinal da 1-7 para o Quilotango Romeu? O Quilotango Romeu será o número 2 agora na aproximação do 7. Para informação, nós temos uma aeronave instrumento que irá modificar a regra, ok? Para prosseguir na 1-7, o Quilotango Romeu. Prossegue então na final aguardando, ok? Como número 2. Sim, ele está visual com o tráfego na final da 1-0, que vai circular para a 1-7, é isso? Afirmo. Tá visual o contrato, tá mandando se passar. 1-8, tá na Delta para cruzamento, autoriza a passagem do tanque. O Romeu Golfo, confirme? Passou externo, já circulando para o 1-7. Romeu Golfo, autorizado, base pela direita final da 1-7, agilizando na medida possível, missão estabilizada na final. Vai, já passaremos. Rumba 1-8, autorizado cruzamento no 028, some pista livre, rumba. Cruzamento, retorno para a pista livre. 3145, solo aos 14, direita 121-10, frequência do solo. 21-10. Solo Salvador, boa tarde. 3145 livrou na Alfa Francisco. 121-10, 3145. Pista livre, 1-8. O Romeu Golf, vento 1-2-0 graus, 1-2, nós tem livre pouso, pista 1-7. Sim, livre pouso, já estamos na base da 1-7. Confirme para a torre. Salvador, boa tarde, eu vou 1-7-5-5, 1-7-0, descendo 1-6-0. 755, sua identificação, autorizado chegada a ponto, desça inicialmente para 4.000 pés, ajusta o altímetro no 013, vigilante. Ok, 4.000, chegada a ponto, e poderia repetir o altímetro? 1013. 1013, bom, 755. Romeu Golf, solo aos 1-6 para prosseguir para a equipagem. Gente, livre à direita e ao estacionar, frequência livre. Gente. Tango Romeu, vento 110 graus, 110 nós, tem livre pouso, pista 107. Livre pouso 107, Rio Tango Romeu. Salvador, trip 5488, abandonando 190090, boa tarde. 488, boa tarde, ação de identificação, vou na praia da Aman, desça inicialmente para 060, estou tímido no 013, vigilância. 1013060, praia da Aman, 5488. O Romeu, seu solo 1945, tenha uma boa tarde, eu estacionar. Salvador, muito boa tarde, eu chamei a 6321. Boa tarde, eu vou chamar a 634, informação de informe. Pode assinar minha 321. Chanel 6314, ação identificação, autorizado chegada a mar, inicialmente desça para o nível 070. Ajuste do altímetro no 013, vigilante. Chegada a mar, nível 070, Chanel 6314. Trip 5488, vetoração para frequenciamento, curva à direita, proa 085. Direita 085, limite é? Localizador. Localizador, 5488. Chanel 6314, reduz a velocidade para 230 nós. 6314, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 025. falou, boa tarde, tá? Pantanal, desculpe, 4711. 4111. Controle de Salvador, boa tarde, céu azul 4118, 1600 pés, na saída da EL. 4118, contato radar, sobre nível 380, perfil da EL. Perfil da EL, só mantenho 380, 4118. Identificação, voo aí na proa de Paripe, ajusta o altímetro no 0.3, sobre regras de voo visual, informe pronto para descida. ...755, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.3, informe localizador. 2.000 pés, 1.093, ou 1.755. Trip 5488, desça para 3.000 pés, informe no curso localizador. 3.000 pés, formarei no lock, 5488. Chané 6314, desça para o nível 050. Salvador, passareiro 2231, copia. Torre Salvador, passareiro 2231, copia. Tema ativo, não consegue contato com o solo nem com a torre. Ok. Salve Salvador, muito boa tarde. Eu passarei 2231. Como é que é com o Delta? Prossiga. O Chané 6314, curva à direita, proa 070. Nesta proa está autorizado a interceptar o localizador, Chané 6314. Marque com Delta, chame 11895 ou 121.9. Delta, prossiga. Te confio em Tobé. O 2, táxi autorizado, reporta para ingresso, pistão no 7, Mike com Delta. Chame 314, reduza a velocidade para 210 nós.